ataque, do desespero. Paz, alegria, harmonia, eu não vejo. A parte assumiu nos quatro cantos do Brasil. E o retrato da favela é o pivete com fuzil. Armado arrancando o seu coração. Acabou a brincadeira, sem diversão. Agora a molecada tá brincando, é com oitão. O carrinho foi trocado pelo camburão. Outro golpe no chão. Agora a molecada tá brincando, é com oitão. Outro corpo no chão. Arma na mão. Agora a molecada tá brincando, é com oitão. E aqui é mais um mano que chegou pra te alertar. Ratão na fita, pode acreditar. Mensagens positivas, ideias corretas. Aqui é outro mano que sonhou com a bicicleta. Tantas vezes sonhei com festas, véi, de aniversário. Tantas vezes fiquei de luto. Por mais um finado, a esperança certamente está no 381 que descarrega na cabeça do playboy vacilão. E os políticos que estão no Senado, sentado na poltrona, dando as costas pros favelados. Pra nós, esses canalhas tem que estar mortos, pra nós eles não passam de poucos. Que não tiram os rabos sujos dali, que não ajuda o nosso povo daqui. Vai ver o ódio, vai ver o que a fome pode ser capaz. A molecada brincando com o oitão. E vocês sempre sem a paz. Outro corpo no chão. Arma na mão. Agora a molecada tá brincando, é com o oitão. Outro corpo no chão. Arma na mão. Agora a molecada tá brincando, é com o oitão. Traficante que mata na porta da escola, descarrega na cabeça do moleque uma rajada de pistola. E agora, nem pique, esconde, nem pique, cola, chora pelo filho que foi embora. Porque se envolveu no mundo do crime, saúde quebrada, nunca mais voltou. Sobrou a dor, pavor, clamou, o que que adiantou? Não sei, falei, pensei, lembrei do tiroteio. Que não expliquei, quando cheguei, bum, acabou de vez. Contando dois, três, PM, burguês, peão, é as granadas pra explodir na cara e ver só a pancada. Na televisão, engana a nação, dizendo que esse é o caso de todos. Quanto mais conheço os homens, mais amo meu cachorro. Ô lugar nervoso, cerrado de cabra macho. Aqui tem bicho solto, louco e bem armado. Falei, falo de novo, André do rap dá o recado. É guardiões do gueto, sem papo furado. Arma na mão, polícia no chão. Agora a molecada tá invadindo, é camburão. Atrás de armamento pesado, que no decorrer da madrugada rouba o teu carro. Fazemos nossos protestos através dos microfones. Aqui são outros loucos que denunciam pelos alto-falantes. Falamos dos playboys, querem ver nosso povo se fuder. Iludido ao crime, sem ter o que fazer. E sem ter o que comer com os irmãos da periferia. Nunca se sabe se vai ter comida na panela no outro dia. É pai desempregado, é filho injuriado. Que te faz virar mais um finado. Com Deus tudo será só amor e felicidade. Com demônio, terror e maldade. Aqui é Luciano, pro sistema mais um fulano. Lutando pela favela e defendendo nossos manos. Outro corpo no chão. Arma na mão. Agora a molecada tá brincando, é com oitão. Outro corpo no chão. Arma na mão. Agora a molecada tá brincando, é com oitão. Outro corpo no chão. Arma na mão. Agora a molecada tá brincando, é com oitão. Outro corpo no chão. Arma na mão. Agora a molecada tá brincando.